devagar. Me diz de onde vem tanta tristeza em seu olhar. Eu nunca vi ninguém assim, tão perdida, tão distante. Estou tentando te dizer o que você não quer ouvir. Você pode até tentar fugir de mim, evitar que eu cante assim. Amanhã vai ser um novo dia. Eu juro que eu vou estar aqui, não diferente, sempre ao seu lado. Viver pra te fazer feliz. Stop.